Cisnete Vitor, após a passagem no Daço da Gol, está autorizado o reboque. Reporte ao término. Whisky, Juliette Vicente. Vitor, Salvador, Whisky Juliette Vitor, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Bom dia, Vitor. Torre Salvador, voo 1331, bom dia, sentindo a informação Alfa. Solicito autorização de tráfego para Congonhas, nível 360. 1331, mantendo, escuta, aguarda a cópia. Mantendo, escuta, aguardando cópia, só poderia adiantar qual vai ser a saída? Um minuto que eu preciso checar sua rota. Gente, voo 1331. Zona 331, na escuta? Gol 1331, na escuta, pra chegar. Tem como checar com o seu despachante se foi apresentado alguma CHG? Porque devido ao NOTAM que entrou em vigor hoje, dia 26, o Zulu 1217, a sua rota tem que ser pela... Upper Zulu Nomeia, Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa India Romeo. E eu recebi pela Prisco 58. Então, para que eu possa pagar uma autorização, tem que ser modificada a rota apresentando uma CHG. Pode checar para mim, por gentileza, se o despachante apresentou? Eu vou checar, mas pela navegação que a gente tem, é isso aí mesmo que a senhora falou. Qual das duas? Upper Zulu 16, DHZ, etc. Tá, é que eu não recebi aqui não, vou checar com a IS. Tá bom, mas eu vou confirmar com eles também, tá? Obrigada. Victoria, voo 331. Prossiga. Na segunda cidade ele apresentou o plano pela Aeroporto 16. Gente, tô chegando com o Centro Recife pra pagar essa autorização, só um minuto, por gentileza. No 331, cópia. Mano, 331, pronto pra cópia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da Eule da Brick. Em Brick, intercepta Upper Zulu no 6. Prossegue Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa India Romeo. Aciona 5470 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Congonhas, nível 360, saída da Eule, Upper Zulu no 6. Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa Índio Romeu, 5470, é o transponder, controle 119.8, gol 1331. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push, gol. Chama quando pronto para o push, estacionamento, gol 1331. Salvador 331, é da Euleda Delta, é isso? Da Euleda Bridge, Bravo, Romeu, Índia Delta, onde intercepta a Pesulu no 6. Ah, pois.